150? Isso. Ok, ciente. É, qual pátio que se encontra? Vai da Bata. É, na frequência 1118.95 para a torre, para fazermos um teste na frequência, após retornar essa frequência. Oi. No 765 da presente, o servidor 368. Gente, o gol 1983 autorizado, a linha de manter pista no zero. A linha mantém 93. O gol no 260 no solo aos 46, agilize e libere a direita, chame o solo 121.9. Agilizando, libera, chama 129, 00. Salvador Piauí, nível 065, correto disponível, serviço de informação e alerta, decola da curva direita, está restrito 1.010, no corredor cheio até o farol da barra, ou até a liberação do controle em 1.98, turno 1.8, decimal 6, aciona 5.101. Por isso que o Brasil está restrito 1.010 até o farol da barra. Confirme POB, autonomia e alternativa. Chama a torre 118.6 para acionamento e táxi, isso que o Brasil zerou. Colocou no 260, bom dia, táxi real. 260, bom dia, chame antes da interseção Juliette. Chama antes da Juliette, 260. Trip 5490 decolado aos 48, chame agora o controle em 119.8. Do 98 Xabará, 5490. Tango India Mike Alpha, controle. E o nível que passa? Gente, India Mike Alpha, nas coisas do controle, informe para a descida. Salvador, muito bom dia ao Trip 5490. Trip 5490, contato radar na decolagem, suba para nível 180, saída MOM, alvo após DCT. 80, MOM alvo DCT 5490. É isso, a decolagem. Tem, está visando a aeronave aqui na nossa vertical. JET-67-2000? Escuta, JET-67-2000. Chame o centro, 1285, alterna 1245. Chame 85, 1245, JET-67-2000. Obrigado, boa tarde. 1-10 graus, 1-0-9. Sim, está iniciando na 1-0-9. Salvador, só fazendo esse trabalho para acionamento. Então, Whisky Bravo Zulu autorizado o acionamento, reporte para o táxi. Quem que reportará para o táxi do... Bravo Zulu, pronto para ataque. Sente, Papa Tango Whisky Bravo Zulu, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 7. Sente, autorizado, ponto de espera no 7, Zulu. O gol no 983 decolado ao 51, chame agora o controle, 119 decimal 8. 198, grato, bonito. Salvador, bom dia, gol 983, decolando a sua escuta. Gol 983, contato radar sul para nível 360, saída da Eltran Sandiné. Eltiné, para o 360, 93. Manter pista no 7. Após a finalização da mesma, o senhor prossegue para o portão 62. 67, 1260. Positivo, pessoal, só pode passar para o 62. Tango Whisky Bravo Zulu autorizado a decolar pista 17, vento 120 graus 09 nós. Autorizado a decolar de 17, Zulu. E Mike Alfa, autorizado a descida até 2500 pés após descida a seu critério para o circuito de tráfego, da presente frequência livre, com tráfego locais. Salvador, bom dia, gol no 765, final, pista no zero, baixado, entra baixo. Gol no 765, continue na aproximação, primeiros 1200 metros, cabeceira 10, deslocada, o ajuste 1012, reporte servido 372, baixado e travado. 1012, grava a informação, reportará no 765. Tango Whisky Bravo Zulu, decolado ao 52, chame o controle 119, decimal 8. 198, bom trabalho. Temos a informação, Oscar. Tem 3196, cianificação, desse mantém nível 060, chegada a Mari. Ajuste de altímetro 10012. Gente, descendo ao 060, identificado na Mari. Ajuste 1012, 3196. Taxi. 143 a bordo, 0258, alternando com 10, corredor axé, vamos fora da barra. Zulu. O Whisky Bravo Zulu, confirmado aí da saída. 252. Metro 1012, bom dia, bom voo. Atividade ponto zero da Delta, 286, 2602. Sendo mil, confirma? Suba inicialmente para 2500 pés. Em rota 2,5, Zulu. 765. Voo no 765, pouso autorizado, pista no zero, o vento 120 graus, 089. Sobre pouso, pista no zero, deslocada, cabeceira no 765. 983, passa nível de voo 125, chama agora o centro. A frequência 1288, alterna 133, decimal 25. 288-3325 com 93, bom dia. Chamarei conforme solicitado 30 milhas, hein? Salvador, muito bom dia, 3602, ponto de espera pronto. Voltando 3602, mantém o ponto de espera. Gente, mantém o ponto de espera, 3602. 3602, se possível, a 40 milhas de Salvador, fazer um check na frequência 118.95 para testes. Afirmativo, 11895. Sinal 160, Tripe. Afirmativo, senhor. Aguarde. Mike, X-Ray, Bravo, prossiga. Por gentileza, uma informação. Até que horas permanece a interdição dos primeiros 1200 metros da 10? Zulu. Obrigado. Sinal 765 no solo ao 58, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita 121, decimal 9, no 765. 490, controle? Na escuta 5490. Faça sua solicitação diretamente ao centro de controle, frequência 12685, alterna 12545, copiou? No 765, chamou o solo? Afirmativo, táxi Golf, procede. Táxi Alfa, chame essa Juliette para ingresso, Pátio 1. Alfa, reportarei essa Juliette para ingresso no 01765. Na 3602, frisado decolar pista no 0, vento 120 graus, 079. TAM 3602, copiou a torre. Positivo, iniciado, 3602. Cheque o rádio devido à transmissão muito baixo. É isso agora. Agora 5/5, grato. Controle, autoriza o Zulu para prosseguir na ascensão? Turma, até 2.500 para Zulu, aguarde, tem tráfego, se chega o contrário, mas está. Gente, Zulu. Decolado aos 14 Zulu, chame agora o controle 119.8. Agora o motor ligado, chame, bom dia. dia, tá? 3602. 3602, contato radar na decolagem, vigilância, saiu da Aiel. Aiel 3602. Desce, mantém nível 040-3196. Descida ao 040-3196, informa a intenção de executar o RNAV da pistola 0. Cliente, pós-etap, autorizado 366. Pós-etap 366, obrigado, 3196. Lima Alfa, chame o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Lima Alfa, cliente Recife, 12685, 12545, obrigado, boa tarde. Ajuste 1012, forma estabilizada na final. Inicie redução por aproximação. Cliente, descendo 2500 pés, ajuste 1092, autorizado o procedimento, iniciando a redução, 3196. Patego Whisky Bravo Zulu, tráfego ultrapassado, exceção livre 065. altura, nível no 30, ao sul de Salvador. Xangu centro em 1288, alterna 13325, tá 3602. 288, 2635, na série, bom dia. Bom. Certamente bom dia, tá 3602. 602 1288 no 3325. Desculpa. 396 estabilizou, chame a torre, frequência 118 decimal 6, atenta aos primeiros 1200 metros de cabeceira deslocada. Ciente 186 com a torre, ciente 1200 metros deslocado, 3196, obrigado, até a decolagem. É. Chamado de pouso em Piauí. Fala o gol no 260. Fui. Informação ótima, autorização a Recife. Já Recife, qual nível? 410. 410, mantém escuta, aguarde, prepara pro Caracaju. Aguardando pro Caracaju. No 420, ascensão nível 065, no setor Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 13325, Whisky Bravo Zulu. Centro apresenta em Recife 288, 3325, obrigado, até daqui a pouco. Centro está 3196, cabeceira deslocada em 1200 metros, fechadas devido obra, ajuste no 012, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 089, cheque o trem. Baixado e travado, centro de 1200 metros deslocado na cabeceira 10, o 3196, ajuste no 012. Confirme se tem alguma marcação na pista indicando os 1200 metros. É, a marcação está logo após o táxi Delta. Está visual com a cabeceira deslocada? Afirmativo. Visual, ciente, logo após o táxi Delta tem a faixa lá. Muito obrigado, 3196. Por nada. 2196 no solo aos 11, libere a direita e chame solo em 121 decimal 9. Sairá à direita, solo em 1219, 3196, muito obrigado. Por nada. Paulo Salvador, muito bom dia, o TAN 3196 livrando a pista pela Taxi Golf, na sua escuta. Chame antes da Juliette, o 3196, para ingresso no Pátio 1. Chamará antes da Juliette para ingresso no Pátio 1, 3196.